Pá, o Livre esteve também em campanha na noite de ontem com Rui Tavares a comentar um caso que está a causar polémica nas redes sociais. A Universidade de Coimbra criou duas bolsas de gestão de ciência e tecnologia destinadas a licenciados cuja função será recuperar créditos de propinas e taxas que os alunos ou antigos alunos não pagaram à instituição. É irónico, diz Rui Tavares. Vimos um anúncio de contratação de bolseiros por parte da Universidade de Coimbra, mas o que é extraordinário é que estes bolseiros servem para recuperação de créditos, de propinas e taxas devidas à Universidade de Coimbra. E o que é de uma ironia muito triste, uma piada de mau gosto, é que a linguagem a que esta contratação disfarçada é uma linguagem pseudocientífica. Promover a aquisição de competências através de processos de estágio e formação hands-on no domínio da gestão e administração de procedimentos de cobrança coerciva de dívida de propinas e taxas. Ou seja, as bolsas que muitas vezes faltam para que os